Soy la French y que bonchita soy Freya. Chocando y ganando, correndo y trocando. No medio de ese tiroteo. Sé que de boa as intenções, o inferno tá cheio. Sem frases, sem fronts, mais de mil razões pra nós somar no rateio. Sai da frente que o bonde tá sem freio. Chocando e ganhando, correndo e trocando. No meio desse tiroteio. Sei que de boas intenções o inferno tá cheio. Sem frases, sem fronts, mais de mil razões pra nós somar no rateio. Quando vai me como Godzilla, explorando a selva como um gorila. Se joga, se esquiva, cê tá na mira. Disparando rima igual mas tequila. Louco, atrevido como um bastardo. A tatu faz parte do camuflado. A mente aberta, o corpo fechado. Um sobrevivente abençoado. Aqui branco, Deus é do vista bela. Na Netflix, não é novela. Pega a visão, sonho de tandera. Curte esse som, chapa de tabela. Skunk na blunt, na argila e gin. Eu tô com os mutantes da Heaven Green. Levanta as taças e faz plim plim. Saúde e trabalho, muito din din. Estica que nem chiclete. Chama no grau, acelera o net. O kit é cordão de ouro. 212, Ferrari Black. É fácil pegar um trap e falar de back. Sexy bunda. Difícil é quem não se derrete. Vários marionetes, veste a carapuça. Sai da frente que o bonde tá sem freio. Chocando e ganhando, correndo e trocando. No meio desse tiroteio. Sei que de boas intenções o inferno tá cheio. Sem frases, sem fronts, mais de mil razões pra nós somar no rateio. Status e likes, luxos e fama. Uma joia rara tirada da lama. Surfando num hype no fim de semana. Nós tá pique, Bin Laden, naipe de Osama. Nós é vira-lata e não tem pedigree. Quem tá no pé do morro canta pra subir. Ela tá chapada e quer tomar meu dream. Eu já tô suave e vou deixar fluir. 043 é fogo no estopim. Sei que nossa história nunca vai ter fim. É o certo pelo certo e é melhor assim. Eu tô pelos meus e quem corre por mim. Estica que nem chiclete. Chama no grau, acelera o net. O kit é cordão de ouro. 212, Ferrari Black. É fácil pegar um trap e falar de back, sexy bunda. Difícil é quem não se derrete. Vários marionetes, veste a carapuça. Sai da frente que o bonde tá sem freio. Chocando e ganhando, correndo e trocando. No meio desse tiroteio. Sei que de boas intenções o inferno tá cheio. Sem frases, sem fronts, mais de mil razões pra nós somar no rateio.